la qual é toda de ouro, e eu prossigo em sua direção, pois ali eu tenho um tesouro. A linda coroa.